E aí, galera, beleza? Aqui é o Arthur do Extinction Remains. E eu vim aqui para conversar um pouco com o Filiposo e com o Júlio do Circuito Underground sobre a banda, as composições, as nossas referências artísticas e um pouco mais. Então, o Extinction Remains é uma banda de death metal. Com Doom e Crust e várias outras coisas, mas a base da banda é o death metal e a gente começou a se juntar ali por meados de 2012. A gente tinha uma banda, um projeto de banda chamado Fratura, que era uma banda de grind, mais ou menos com a ideia tipo de um Repulsion. E a gente depois começou a botar uns riffs death metal. E decidimos transformar a banda em death metal e mudar o nome. E aí botamos o Extinction Remains e determinamos que iríamos falar somente sobre temas ambientais. A gente lançou uma demo em 2014, se eu não me engano, 2015, que é Ecologic Noise. Temos muito orgulho desse trampo. A gente tentou fazer uma parada mais ambiental, com menos vocal, com menos letra. E uma tentativa de passar mais ou menos um sentimento assim da própria natureza em relação a esse desenvolvimento que o ser humano propõe, né? Depois a gente fez o Genetics of Defeat, que é um EP, né? Se eu não me engano, em 2016 ou 2015. Desculpa pelas datas aí, galera, mas eu sou ruim. E esse Genetics of Defeat, a gente teve uma pequena mudança de formação. Pequena grande mudança, na verdade saiu o guitarrista o Arthur, né? E entrou o Caio, gordinho. E aí, depois a gente lançou o Human Disaster Never Ends, que aí saiu o Caio Batera e entrou o Matheus Negron. E aí foi foda pra caralho esse disco, velho. É um dos meus prediletos, tá ligado? A gente conseguiu lançar pela Metal Vox, do Jaime, lá de Feira de Santana, da Bahia, né? E esse tem umas letras mais complexas, a gente traz umas questões mais trabalhadas, assim, tipo, mais death metal mesmo, né? Tem uns riffs que eu me orgulho muito, assim, eu gosto muito da Smog, sacou? Eu adoro essa música, eu curto muito o riff que tem nela, que é o riff final, que é um crushzão dedilhado. E depois a gente lançou uma coletânea, né? Ele juntou todos esses três primeiros, o celular da Polônia, pegou esses três primeiros que eu falei, que é o Ecological Noise, Genetics of Defeat e o Human Disaster Never Ends, e fez uma coletânea chamada Smog, com todos esses trampos aí. E a gente lançou lá na Polônia, vendemos alguns aqui no Brasil, e foi bacana, muita gente gostou, a gente teve muita review em zine, em webzine, né? E a gente ficou bem satisfeito assim com o resultado da arte, ficou muito bem feito o CD, a questão da arte, do encarte, e foi bem satisfatório. Agora, por último, a gente gravou um split com o Mácula, né, que é uma banda de Black Net Crush, né, que é tipo um black metal com crush e tal, muito foda. A gente se conheceu lá em Belo Horizonte, no Exile The Sound. A gente tocou junto lá, já viramos brothers, tá ligado, velho? Os moleques são muito sangue bom. Um grande abraço aí pro Ítalo, o Pivo Man, né? A Débora, né? E é isso aí, velho. A gente lançou e foi lançado lá pelo mesmo selo, Mytron, né? E o Defense Records lá da Polônia. Foi bem bacana também. A arte ficou muito brutal, muito. Eu fico. Boquiaberto com essa arte, eu acho ela linda, tá ligado? E a gente ainda pensa em lançar outros formatos, porque ficou muito bacana mesmo. São três músicas iradas do Mácula, são lindas as músicas, e cinco músicas da gente, todas músicas inéditas, tá ligado? A gravação ficou linda e parece que existe uma sincronia ali, mesmo que sem querer, das duas bandas. Esse disco é bem mais complexo, falando sobre as letras, né? E tem algumas pequenas histórias. Tem uma música que fala sobre a questão dos alienígenas terem trazido a gente para cá, é bem inspirado naquele Eram os Deuses Astronautas, né, que eu li. É muito bacana esse livro, né? Então tem muita coisa inspirada nisso, tipo, por que que nos deixaram aqui para sofrer dessa forma ou para fazer o planeta sofrer? Nós conseguimos enxergar que não existe uma conexão muito direta entre o ser humano e a natureza. E esse projeto desenvolvimentista é bem nocivo, assim, né? Então a gente critica bastante isso e a gente tenta se colocar como partindo do ponto de vista da própria natureza, como a natureza enxerga essa interação com o homem, sacou? Ultimamente eu tenho feito várias letras, então eu tô falando porque tem a ver com o que eu tenho lido e tal. Então, tipo, esse disco foi baseado nisso, nessa questão de como a natureza enxerga o ser humano, as interações com o ser humano, sacou? Eu tento sempre me colocar nesse papel da natureza e transformar o som também, né? De certa forma, como um grito da natureza. Então, é mais ou menos essa é a nossa ótica, assim. Hoje em dia, nós mudamos de formação novamente, para variar. Entrou o Batera, que é o Davi, né? Araia, do Violator. E o Caio tá com os projetos lá, o Caio guitarrista tá com os projetos dele de black metal. Ele tá um pouco afastado, porque ele mora mais longe aqui da galera, né? O Arthur, que morava em Formosa, voltou aqui pro Grande Colorado, que é um bairro aqui de Brasília, né? Então a gente tá morando próximo. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não tá podendo fazer tanta coisa, mas a gente já tem 8 músicas, né, prontas, e estamos compondo mais 2 aí. E a gente vai lançar o nosso primeiro full-length. Estamos pensando como que vai ser essa questão da pandemia, mas a nossa projeção é de lançar ele no ano que vem. Não sei se no meio, no começo, no fim, mas a ideia é essa. A gente está com a ideia de fazer esse full-length, vão ser 10 músicas, né, velho? A gente trouxe uns elementos bem bacanas, assim, novos, com a questão do Davi, né? Ele tem uma pegada bem old school, assim, na batera, tá ligado? E isso tá sendo muito foda pra gente. A gente tá podendo explorar muito essa questão de school e veio a calhar no momento que a gente tá. Então a gente tá trazendo muita coisa do Death, muita coisa do Autopsy, muito Bolt Thrower, tá ligado? Muita coisa antiga. A gente tá bem focado nesse Death Metal Hall, tá ligado? A gente não tá tanto mais com aquelas ondas de Doom e funeral e ambiente. Tem algumas pegadinhas black metal, mas também bem simples, muito grind também, sacou? Envolvido, Dead Infection, Agathocles, tá ligado? Que é coisa que a gente ama. E a gente acaba botando no meio, né, velho? Dark Throne pra caralho, tá ligado? Enfim, espero que eu tenha esclarecido algumas questões aí. Queria mandar um grande abraço aqui para meus companheiros de banda, o Arthur e o Davi, e pro Caio também, que tá um pouco afastado, mas é meu camarada, meu irmão. Eu queria mandar um abraço aqui pro Filiposo, que é um irmão meu, que eu considero para caralho, brotherzão, que eu conheci sem querer no meio da rua em Recife, e já viramos brother, já fui pra aí de novo, já, velho, conheci uma galera. Queria mandar um beijão pra Carlinha, que super recebeu a gente, ela é cozinheira, né, faz marrango viga em Recife, quem puder aí, né, velho. Prestigiar, a Carlinha é foda, gente boa, amo ela. Um grande abraço pro Júlio aí, velho, Rodrigo, né? Uma galera massa demais, velho, que tem aí em Recife, que esperamos voltar em breve aí pra mandar um som e tomar umas e mandar uns aí com a galera. Eu queria mandar uma força aí pra rádio, fiquei sabendo que estão rolando uns ataques evangélicos aí nessa porra. E é difícil, velho. Essa nova onda de conservadorismo aqui no Brasil tá insuportável. A gente tá sofrendo bastante aqui também com isso. Aqui em Brasília é um antro do conservadorismo. Se eu não me engano, aqui foi um dos lugares que mais se votaram nesse filho da puta do Bolsonaro, sacou? E tá difícil, velho. Mas juntos aí, velho, podemos, velho, manter a nossa resistência e não vamos deixar esses caras vencer, não, velho. Porque a gente tem muita arte, muita coisa boa para mostrar para o mundo aí, velho. O Brasil é um lugar, velho, espetacular artisticamente. Então a gente tem que, velho, se juntar aí de alguma forma e passar nossa mensagem, sacou, velho? Ele pode representar o Brasil na ONU, mas ele não me representa, não representa a rádio, não representa a banda, ele não representa uma caralhada de gente que tá aí para bater de frente com isso, sacou? Então vamos continuar organizando nossos rolês, velho. Vamos continuar fazendo nossos sons. Vamos parar de se criticar. Vamos parar de se criticar o meio, tá ligado? Vamos fazer crítica positiva, construtiva, que isso é o mais importante, tá ligado? Porque essa hora aí a gente tem que se juntar e todo mundo, velho, não deixa ninguém se fuder, tá ligado? Acho que eu consegui falar tudo aí sobre o nosso som aí. E é isso aí, galera. Um grande abraço aí para todo mundo e até a próxima. Valeu demais.